Paulo, Salvador, Gol 1273 para cópia, possui? Está pronto para copiar? Pronto. Autorizado para Confim, nível 360 pela Tesouro 10, até a bridge, depois a Tesouro 16, decola da 10 com a direita na saída da El, liga e depois voa para a bridge. Aciona 5554 e o controle 120 no sinal 8. Sede 360 para Confim, na uniforme do 10, depois bridge. Até bridge, de forma do 16, após a subida será com decolagem para a direita da El, Leda, depois bridge, 5554-120.8. É correto, chama para acionar. Chama, Lima. 19, obrigado. Salvador, boa noite, é o 3603, liberando a porta do troque. 63603, táxi via Alfa e Juliette, portão 8, eu me escuto. Sente via Alfa e Juliette para o gate 8, 3603. Mantém o ponto de espera. Roger. Posição 8 ou 62, tá? 3603. Posição 8, 08. 7-08, tá? 3603, obrigado. Solo Gol 1940, pushback acionamento no 10. No 10 está autorizado, chama o táxi. Chamará, obrigado. Controle Salvador, Gol 567. No 57, contato radar, suba para o nível 360 na saída Árvore. 360, saída Árvore, boa, no 57. 3297, chama de centro Recife, 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 25, 13325, obrigado, boa noite, 3897. Boa noite. Oceano 6259, autorizado decolar, 120 graus 07 nós. Tá iniciado, BA 12 nós. Para o táxi Gol 1940, tem 162 a bordo, são 3 horas e 50 de autonomia, até na Galeão. 9 decolou aos 39, chama o controle. 208, boa noite. Não, portão 8. E aí, portão, ponte de pé na torre, Gol 1940. Dedael. Ao 360 da Dedael, melhor chegando. Obrigado, Leda, o Xanem é 259. Aí, boa, Leda, obrigado. Como é que é o treinamento? Vou 3, isso aqui, aguarde a passagem da aeronave da companhia que está taxiando para decolagem. Coordena com a equipe de pátio, após ela já está quase passando aí atrás. Inicia o puxão e táxi. Ok, autorizado, vai coordenar, aguardando a companhia passar. Vai portar para o táxi, Gol 963. Gol 9940, ponto de espera pronto. Aguarde, mantenha o ponto de espera. Mantenha a posição. É manter o gol 9940. Agora mantém 1-0, Gol 940. Setinho, centro Recife, 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. 288, 260, vou para 567. Autorizado decolar, 110 graus 07, nosso. Autorizado decolar, 10, 0, 9, 4, 0. 945, chama o controle, voo 940. Fala, controle, voo 940. Affirmative 44. Você está ligado, está em direito, confirma para mim? 1-3-7. Tá, essa direita tem um ponto de espera, chama a torre de 864, pronto. Essa aí, Bebel. 360, Bebel, gol 940. Chamo em centro Recife em 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 251-3325, boa noite. Autorizado decolar, 110069. Ali decola 10, gol 1273. Colou 50, chame o controle, gol no 273. Qual a frequência? 120, decimal 8. 308, boa noite. Controle, Salvador, decola, transfere, é o Gol 273. Gol 273, contato radar, suba para o nível 360, na saída da El. Manda El para o nível 360, 1273. Você. Boa noite, senhor. Com informação de fundo, Caldeirão Galeão, por gentileza, nível 380. Quinta pronta, cópia? Afirmativo, pronto, cópia. Autorizado, Galeão 380 na Pesuro 10, decola da 190, curva direita, na saída da El Leda, depois voa Bridge, raciona 5567 e o controle é 1208. Galeão aprovado, 380, Pesuro 10, decola da 190, curva na direita, da El Leda, Bridge. O transponder 5567, o controle Salvador 1208, transfer 197, na posição 1-1. Se enche para acionamento. Tomara. Chame Centro Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Gol 940, Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 25, 1, 2, 3, 2, 5. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. 528, informação Uniform. Boa noite, 5518, acione a identificação autorizado pro DIDOC DESA. Quando não pode dar descida DESA para 3.000 pés, o QNH 1017. 1097, apurando o toque e livrando no momento 290 até 3.000, confirme. 3.000, afirmativo. Gente. Gol 1273, chame sempre, Recife 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 125, 1325, chamaremos, obrigado, boa noite. Confirmando 13325, secundário, boa noite. Positivo, repetido, 13325. E a primária é 125 ou não? 5218, desce para 2010, 10017, o ajuste no momento. Prodidona, livre LS, após estabilizado. Prodidona, 2000 pés ajustado, informará o 5218.